Olá. A busca da glória, a busca da glória não é vista de maneira negativa no mundo em que nós vivemos. É muito natural as pessoas buscarem a sua própria glória, glória pessoal, o seu engrandecimento pessoal, o seu reconhecimento na sociedade, o seu reconhecimento na sua família, no meio em que vive, busca de glória pessoal, reconhecimento. Busca da glória através de um time, a gente quer que o nosso time seja um time glorioso, time, uma equipe esportiva, um grupo que elegemos para nos representar, vamos dizer assim. A empresa em que se trabalha, a escola em que se estuda, costumamos nos orgulhar dessas coisas. Nações no mundo buscam a sua glória, buscam ter uma importância, buscam ter uma predominância, entre outras nações. A glória da nação, a glória é cantada nos hinos, né? Todos os hinos nacionais, eles falam de um povo destemido, um povo heróico, um povo cheio de qualidades, uma nação cheia de recursos, de riquezas, etc. Tudo muito glorioso. E, na verdade, é o sistema de pensamento vigente. É o sistema em que o mundo vive, desde que as sociedades humanas se desenvolveram. Agora, a pergunta é como Deus se relaciona com isso? E uma outra pergunta que se segue, né? O que isso tem a ver com aquilo que estava acontecendo no reino de Judá na época de Abacuque? Você se lembra que Abacuque estava preocupado com os pecados de Israel, as coisas escabrosas que aconteciam em Israel e com a aparente indiferença de Deus em relação a tudo isso. Ele se queixa, ele ora para Deus, olha Deus, o senhor não está vendo isso? E Deus responde, sim, eu estou mais ou menos, né, assim, né, vamos traduzir aqui, né? Sim, estou vendo, estou enviando os babilônios, povo terrível, né, um povo cruel, para servir como instrumento aí de punição. E Abacuque fica horrorizado com isso. Como, Senhor, o senhor vai usar um povo ímpio? Um povo pecador, um povo idólatra contra o nosso povo. Será que o senhor não sabe as coisas terríveis que tem a ver com esse povo, né? Então, hoje nós temos a resposta de Deus a essa indagação, né? A essa colocação de Abacuque, né? Essa forma, como ele expressa a sua confusão com aquilo que Deus havia respondido para ele. No capítulo 2, nós vimos que, logo no início, né, nós comentamos o primeiro versículo, né, Abacuque dizendo que ele ia ficar ali de prontidão, esperando, né, a resposta de Deus, esperando Deus se manifestar, Deus responder. Então, passa-se um tempo, a gente não sabe quanto, mas a partir do versículo 2, então, vem a resposta de Deus. E é importante a gente notar logo de cara aqui nos versículos 2 e 3 o que Deus diz aqui, né? Veja, então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. Então tinha que ser um registro claro, um registro preciso daquilo que Deus ia transmitir, ia revelar para ele, e tinha que ser um registro que se tornasse público, que ficasse fácil de ler, para que as pessoas pudessem ter acesso. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, o registro profético que Abacuque iria fazer ali, além de ter essa seriedade de registrar tudo certinho, de forma acessível, ele era certo e claro. Ele tinha o tempo certo para se cumprir. Esse tempo estava já determinado por Deus e bastava apenas então aguardar. E quando tudo acontecesse, estava lá o registro para mostrar que nada foi inventado e nada aconteceu por acaso, mas Deus avisou como as coisas iriam acontecer. Então vamos seguir aqui com a leitura. Nós temos aqui até o versículo 20, então, para ler tudo que vem aqui da parte de Deus, revelando então para Abacuque tudo que viria a acontecer. Versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado... versículo 4. Escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou pela sua fé, melhor. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Nós vemos aqui nesse texto um contraste entre glórias, né? Entre duas glórias. De um lado você tem a glória dos ímpios. O texto nos diz que essa glória, ela é uma busca insaciável. Olha o começo do versículo 4 aqui, versículo 4, a primeira parte. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. E veja aqui o versículo 5: de fato a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Essa é uma característica da busca de glória. A busca de glória traz ganância. Essa ganância, aqui, como em Provérbios, né, ela é comparada com a morte, com a sepultura. A sepultura está sempre levando gente, né? A ideia aqui de um, como se a sepultura tivesse uma vontade aqui que sugasse as pessoas, né? Está sempre morrendo gente, nunca para, né? Essa ideia aqui que a ganância, ela não acaba nunca, ela se torna insaciável. Assim a Babilônia estava agindo, eles não se contentavam em invadir um país, como se isso fosse correto, né? Mas não é a questão. A questão é que eles eram insaciáveis, eles se tornavam insaciáveis, porque assim é a impiedade, a busca insaciável, busca de glória, a busca permanente, a busca que não acaba. Era isso que eles queriam. E o texto nos diz que era uma busca pecaminosa e criminosa. Veja que aqui o que Deus está dizendo é que se trata de impiedade. Ele está dizendo, o ímpio está envaidecido. Deus, ele sabe perfeitamente quem são os babilônios, sabe o que estava dominando ali todo o seu pensamento, tudo que eles cometiam e o que estava no coração deles. Ele fala aqui claramente que ele conhece o coração do ímpio, conhece o coração do justo, ele sabe quem é quem. Deus não faz nenhuma confusão, Deus não se atrapalha nos seus julgamentos e ele não trata as pessoas de forma injusta. Portanto, ele está dizendo aqui, olha, eu sei perfeitamente quem são essas pessoas e eu sei o que os move, né? Essa busca de glória insaciável. Além disso, é uma busca pecaminosa, uma busca criminosa, o texto diz. Olha o versículo 6, a segunda parte dele. Ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Quer dizer, existia, o que estava sendo praticado ali era roubo, né? Deus não via aquelas invasões, aquele avanço imperialista da Babilônia como uma coisa normal, uma coisa boa. Não, ele via isso como algo criminoso. Ele fala, inclusive, usa a palavra pecado aqui no texto, né? Algo pecaminoso, é roubo, é extorsão. Olha o que diz o versículo 9. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Veja que interessante. Você tramou a ruína de muitos povos, pecando contra a sua própria vida. É interessante que aqui fala da segurança que é buscada de uma forma errada. É uma segurança que se busca à custa de acúmulo de riquezas, né? E ainda por cima de forma desonesta, né? Buscando a ruína dos outros, buscando a ruína dos outros povos. Era isso que os babilônios estavam fazendo e Deus estava vendo isso. Deus sabia perfeitamente o que se passava e tinha... obviamente o seu pensamento sobre isso, a modo como ele vê tudo isso acontecendo. Veja o versículo 15, fala aqui de uma trapaça, né? Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Aqui a gente tem uma questão aqui. Fica um pouco nebuloso até que ponto existe a literalidade do que os babilônios estavam fazendo e até que ponto isso aqui traz a ideia do que as pessoas fazem e faziam e ainda fazem, né? Embebedar uma pessoa para, por exemplo, abusar dessa pessoa, né? Veja aqui, para ele contemplar a nudez, né? Até hoje a gente ouve falar dessas histórias onde mulheres são enganadas aí, até mesmo homens, acabam algumas vezes acontecendo isso, né? Mais comum com mulheres serem vítimas desse tipo de situação. E parece que os babilônios, ao invadir as nações, estavam fazendo como essa pessoa que se torna que se torna ali um enganador, né? Está seduzindo ali, usando uma forma de sedução, de engano, embebedando a pessoa para tirar proveito, essa ideia. Mas nada no texto desmente o fato de que eles estavam fazendo isso literalmente, de que eles se misturavam lá no meio ali da população, arranjavam uma forma de enganar. O fato claro aqui, o que claramente salta para nós aqui, é o uso. É, o uso da fraude, o uso da trapaça, enganar, fazer jogos, fazer uma série de armações aí para poder atingir os seus objetivos e tirar proveito das outras pessoas ou de outros povos, no caso dos babilônios aqui. E veja, no versículo 17, a segunda parte dele, fala algo, fala da destruição de animais. Né, contra o Líbano. O Líbano é conhecido como o Jardim do Oriente Médio, né? Ele contrasta ali com as regiões ao redor, porque sempre foi conhecido como um lugar de muita vegetação. Até hoje, um dos símbolos do Líbano, está até na sua bandeira, é o seu cedro, né? Suas florestas. E o que que os babilônios fizeram? Devastaram, evidentemente, cobiçando aquela madeira valiosa, né, para fazer barcos, navios, para fazer carros de guerra, para fazer, enfim, uma série de coisas que essa madeira do Líbano era cobiçada e eles os atacaram. E veja aqui, a segunda parte do versículo 17: pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. E fala também da destruição de animais, ou seja, os recursos naturais do Líbano, a sua fauna, as suas árvores, os seus habitantes, tudo foi destruído aí pelos babilônios, ou seja, uma devastação completa. E tudo isso acompanhado, associado com a idolatria, como a gente já tinha visto anteriormente, né? Versículos 18 e 19 falam dessa inutilidade. E Deus sabe perfeitamente que eles eram idólatras, que eles tinham seus deuses e que eles confiavam neles, e de madeira, de metal. E veja, Deus descreve aqui de forma sarcástica. Deus sempre faz isso nas escrituras, né? Com relação à idolatria, né? Aquela pessoa que fica dizendo para o ídolo: desperte, né? Viva, acorde, né? Claro, é uma forma de você falando com a imagem, né? Como se você falando com a imagem, ela vá fazer alguma coisa, né? Uma coisa tão tola, uma coisa tão sem sentido, né? E ele fala que esse ídolo, ele ensina mentiras. Não é porque o ídolo está falando ali com a sua boca, né? Ensinando coisas, mas é que a pessoa que confia no ídolo, como ele está dizendo aqui, ela acaba confiando em mentiras, confiando naquilo que não existe, confiando naquilo que não leva a nada, só leva ao engano, só leva a mais destruição, só leva a pessoa a continuar alimentando a sua própria glória, a sua própria busca de glória, porque é isso que a idolatria traz. A idolatria não leva à glória de Deus, não busca a glória de Deus, busca a glória pessoal. E o ídolo, ele se encaixa nisso. O ídolo, ele não. Como ele não é nada, ele apenas vai repercutir no coração da pessoa aquela pecaminosidade que ela está buscando, aquilo que ela está querendo. Ele vai dizer um sim a todos os desejos pecaminosos. Lá no seu coração a pessoa entende, né, como um sim desses deuses, desses ídolos, e tudo porque ele confia naquilo que ele mesmo fez com as suas mãos e confia. Ou seja, tudo que o texto está mostrando aqui é a busca dessa glória pessoal, essa glória humana. A Babilônia é uma espécie de emblema disso. A Babilônia aparece não apenas como uma nação na Bíblia, mas como um sistema que vem desde a Torre de Babel, se você reparar bem, o sistema anti-Deus, o sistema de autogestão humana, o sistema de autoconfiança no ser humano, do engrandecimento do ser humano. Isso vai até Apocalipse. Apocalipse vai nos falar da Babilônia, que já não é mais chamada hoje em dia de Babilônia, né? Você tem ali outros países, como o Iraque, por exemplo, né, ocupando aquela região, e você não tem, não tem um país hoje chamado Babilônia, mas lá em Apocalipse a Babilônia é referida, referida como um sistema que vai, vai continuar no mundo, ele vai continuar existindo. É um sistema de pensamento, é um modo de fazer com que as pessoas pensem, acreditem que são autossuficientes, que podem buscar essa glória, que buscar essa glória é algo legítimo, é algo bom. Mas, como diz a primeira parte do versículo 5 aqui, essa glória é uma glória enganosa, ela é ilusória. É uma arrogância que o ímpio se reveste. Ele busca isso, ele busca essa importância pessoal e vai fazer isso sem que os meios, na maioria das vezes, importem, e os meios podem ser os piores que se pense, né? Como no caso aqui da Babilônia. Ela aparece como esse emblema desse sistema de pensamento. Mas o texto fala também da glória de Deus. A glória de Deus, como a gente sabe, ela se manifesta eventualmente na Terra, né? Como na Shekinah, a glória de Deus manifesta ali no tabernáculo, ali no templo, entre o povo de Israel. Eles podiam saber que a glória de Deus estava entre eles, ainda que Deus não estivesse restrito a habitar num local, num recinto, né, feito por homens, evidentemente, mas Deus quis que a sua manifestação se mostrasse ali. E você veja que aqui a punição da Babilônia aparece no texto como uma dessas manifestações da glória de Deus. A primeira parte do versículo 6 diz: todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele. Depois do versículo 7, os seus credores não se levantarão? Você que cometeu saques, você não será saqueado? Como que você vai escapar? Veja o versículo 11, pois as pedras clamarão da parede, as vigas responderão do madeiramento contra você. Agora veja o versículo 13. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? Ou seja, vai dar em nada, né? Vai se extinguir. Todo esse empenho e toda essa busca de glória, toda essa busca de engrandecimento não vai dar em nada, é apenas para alimentar o fogo, né? Ou seja, vai se extinguir. E que as nações se afadiguem em vão, não vem de Deus isso? Ou seja, Deus não preparou as coisas para que os homens, no seu engano, eles acabassem seguindo o seu curso, né, por se rebelarem contra Deus, por abandonarem a busca da glória de Deus? Deus não os abandonou nessa condição? A gente poderia ler o texto dessa forma? Agora veja o 14. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ou seja, toda essa manifestação de juízo é o conhecimento de Deus, conhecimento da glória do Senhor se manifestando. A glória do Senhor, ela se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas. O que o texto está dizendo é que também dessa maneira, né? Dessa maneira Deus iria se manifestar. Veja o versículo 16: beba bastante vergonha. Aqui, você que pratica esse ato de embebedar os outros, beba vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada, a taça da ira de Deus. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Essa glória que você tanto busca, que você imagina que é uma glória legítima, que é uma loja, que é uma glória perfeita, ela vai ser coberta de vergonha, porque Deus vai expor isso. Deus vai dar também a taça para você beber. Não é uma taça de engano, é uma taça da sua ira, da sua punição. É isso que acontecer com a Babilônia. Nós sabemos que quando Jesus veio a este mundo, o apóstolo João, inclusive, ele relata isso, né? No seu evangelho, no primeiro capítulo, ele diz que eles viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas como assim viram a sua glória? É claro, ele viu algo parcial, né? Quando Jesus se transfigurou ali, ele viu parcialmente, né? Jesus, ele deixou ver um pouquinho da sua glória ali, mas claro que eles também viram a sua glória nas suas palavras, no seu caráter, nos seus atos, né? E por que não dizer, evidentemente, na sua morte e na sua ressurreição? A encarnação de Jesus, ela trouxe essa glória, ainda que encoberta, né, encobrindo ali os seus atributos, né? Jesus, ele restringiu o uso da sua deidade, né, dos seus atributos, para que cumprisse aqui aquilo que estava designado, né, para vir e morrer por nós. Mas esse texto de Abacuque, ele remete a essa glória que um dia vai se manifestar de maneira total e plena na Terra também. Existe aqui uma projeção dessa profecia para além da Babilônia, para além das outras manifestações da glória de Deus, mas a glória que, de fato, vai encher essa terra quando Jesus voltar. Este versículo, ele ecoa essa verdade. E veja que a glória de Deus, ela se manifesta temporariamente, sim, com eventos específicos na Terra, sim, mas ela se manifesta eternamente no trono celestial. Versículo 20. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Veja que, ao contrário dos ídolos que foi acabado de se fazer aqui uma descrição, né, nos versículos 18 e 19, em contraste com isso, o Senhor está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. O cumprimento das profecias foi aqui nesse caso, como sempre, em todos os casos, quando Deus avisou, quando Deus inclusive disse, olha, registra, deixa bem registrado e deixa bem guardado esse registro para que lá no futuro as pessoas possam ver, para que as pessoas possam aprender hoje, para que as pessoas possam aprender no futuro e comprovarem que Deus está no controle, Deus tem o domínio, Deus tem a plena autoridade sobre os eventos e a história vem comprovando isso. Deus antecipa, né, quando ele avisa ali, quando ele proclama, quando ele expõe, revela diante dos seus servos, né, os profetas, a fatos como esse. Olha, a Babilônia, ela vai fazer tudo isso. Parece algo injusto, parece algo sem sentido que os ímpios estejam sendo usados como instrumento contra o povo que é chamado de meu povo. Mas veja, eu estou no meu trono, eu estou governando, eu estou atento a tudo. Os babilônios irão sim ser punidos pela sua maldade, pela sua crueldade. Mas isso tudo só vai ser desfrutado por meio da fé. Nós temos aqui no versículo 4, a segunda parte dele, o versículo que é chave para toda a profecia de Abacuque. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. É o justo. O justo, que evidentemente é justificado por Deus, ele não tem fé porque ele fez coisas justas e adquiriu fé. Ele não se tornou justo porque ele tem uma fé pessoal. Ele é justo porque ele foi justificado por Deus e a sua fé o fez ver isso. Deus lhe deu a fé, melhor dizendo, né, que o fez ver isso. E o justo, ele olha para aquilo que Deus está fazendo, ele crê no que Deus está fazendo, ele se resigna, ele se submete ao que Deus está dizendo, ao que Deus está fazendo. E a sua vida é preservada nisso. Ele vive por isso, ele se mantém nisso. É a fé que vai preservá-lo de todos os piores castigos, de todas as piores punições, é a sua fé que vai salvá-lo na eternidade, mas é a sua fé que vai mantê-lo aqui, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, de tudo aquilo que poderia parecer sem propósito, aquilo que o incrédulo não vê sentido, aquilo que o incrédulo não vê, aquilo que o incrédulo não quer ver, aquilo que o incrédulo não reconhece. O justo, aquele que é justificado, ele com os olhos da fé, ele caminha, ele continua andando. O israelita comum dos dias de Abacuque, que enxergasse para isso aqui, que estava escrito, estava registrado, ele poderia saber com certeza que os babilônios viriam, os babilônios seriam instrumento para a punição de Israel, para a disciplina de Israel, justa, sem qualquer direito a reclamação, mas Deus estava atento a tudo e Deus iria no seu tempo e no seu modo também trazer e manifestar a sua glória, trazendo a devida punição também sobre os babilônios, como ele vai trazer a punição sobre toda a impiedade, sobre todo esse sistema de autoglorificação do homem, de autoexaltação, de autogestão da humanidade, tudo isso Deus vai resolver, e o justo, ele crê nisso e ele vive por isso. É isso que o preserva, é isso que o mantém. Nós devemos rejeitar pensamentos que estejam relacionados à busca de glória pessoal. Muitas filosofias, explicitamente ou disfarçadamente, elas acabam nos levando a isso, glória pessoal. Até mesmo nas igrejas, infelizmente, numa busca aí, por reconhecimento, por posições, por cargos, por relevância, por visibilidade, seja lá o que for, muitas vezes as pessoas se corrompem e acabam investindo e buscando isso, a sua glória pessoal. E nós temos que fugir disso. Fuja de se autoglorificar, fuja de se autoexaltar, porque esse é o caminho oposto ao caminho de Deus, esse é o caminho dos ímpios, cujo emblema aqui, você viu, a Babilônia, né? É altamente representativo. Evite se associar também com grupos que buscam glória para si, grupos que se exaltam, grupos que estão dizendo, não, nós somos, né? Nós somos os maiorais, nós somos os tais. De forma explícita ou disfarçada, de novo, né? Cuidado. E por fim, viva pela fé. Viva como alguém que é justo, alguém que é justificado. Creia naquilo que Deus nos deu, creia na sua palavra, confie na sua palavra, confie naquilo que Deus estabeleceu. Não confie em si mesmo, não confie nos homens, confie em Deus, confie na palavra de Deus, confie nas suas promessas. Não se deixe enganar por aquilo que é circunstancial, não se deixe enganar com aparentes contradições, aparentes paradoxos aí, que parece que não, que Deus não está agindo da forma correta. Deus está no seu trono, Deus está governando, Deus tem autoridade, Deus é soberano, Deus é justo e Deus sempre fará o que é bom e o que é certo, ao seu tempo e do seu modo. O justo vive crendo nisso. Viva dessa forma e procure reconhecer na sua vida onde essa fé precisa ser fortalecida, onde ela precisa ser melhor, mais aprofundada, melhor esclarecida através das Escrituras. Alimente-se e combata todos os pensamentos que forem contrários a isso. Que Deus nos ajude a sermos essas pessoas que vivem pela fé e busquemos a única glória que deve ser buscada, que é a glória de Deus, jamais a nossa própria. Que Deus nos ajude nisso. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.